Ganhando o primeiro prémio da loteria ou do Totoloto, eu faria uma viagem. Eu deixaria de trabalhar. Eu ficaria felicíssimo. A sério? Você saberia ser rico de um momento para o outro? Normalmente nós apenas pensamos no que poderíamos fazer com os milhões que ganharíamos no primeiro prémio. Mas já alguma vez pensamos naquilo que tanto dinheiro poderia fazer connosco? Talvez não. Quantas pessoas que são felizes, que têm uma vida agradabilíssima, não se tornam infelizes e tristes, ficam sós, deixam de ter amigos e passam a ter apenas inimigos porque de repente ganharam muitíssimo dinheiro e não souberam como agir? Você não se transformaria numa outra pessoa, possuindo tantos milhões e milhões de uma só vez, ficando riquíssimo da noite para o dia. Você já pensou no que lhe poderia acontecer? Responda a esta pergunta com sinceridade e depois pense se ainda gostaria de se tornar milionário.